084 Central. Gentileza, faça o check na frequência 1-2-7-1-2. Salvador, 1935, azul 4062. Senhor, muito bom dia, o azul 4062, cruza 210 para 150. Em nível 040, proa do NDB Salvador, para o procedimento NDB Pissão 7. Sendo pro 040 na proa do NDB, o procedimento em uso vai ser o NDB 17, azul 4062. quiser, estimado Paracena. Copiado, reporte a cena, caso seja assim, você entra amazônico. 12605, secundário 337, da 31, mecânico. Autorizado o procedimento NDB, pista 97, reporte iniciado. Ativo, autorizado 2000 com 1003, repórter iniciando, azul 4062. Azul 350, algum reporte, turbulência? Chame agora o Centro Amazônico, 2015-337-3350, bom dia. Argentina 1-1-3-3. maintain 350, that's 3358. Aqui iniciando o procedimento azul 4062. Corte na curva base do procedimento azul 4062. Corte na curva base 4062. Curva base, azul 4062. Seguinte. Zero, meia, dois, aporte visual com aeródromo. Temperatura visual, 4-0. 0062. Chame a torre, frequência 1862. 1860, 4062, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4062. Bom dia, Azul 4062, tráfego avistado no 0 no 3, QNH, QNH padrão. Reporte quando avistando, trem baixo travado, Azul 4062. Reportará o 4062. Avistou, 4062. Confirme, senhor, trem baixo travado? Afirmo. Azul 4062, tem pouso autorizado. Pistão no 7, vento 150 graus, 03 nós. Ajuste padrão, senhor. Li pouso no 7, 4062. Azul 4062 no solo aos 33. Primeira pista, próxima interseção à esquerda, senhor Taxi Lima. Após o ingresso no pátio principal, o seu portão será o de número 01, Azul 4062. Afirmativo, vai livrar a próxima esquerda na Lima, o gate vai ser o 01, Azul 4062. Maintain 3322, puxando agora para atenção 27 decimal 5, alternando 124 decimal 55. Ok, tanto 084, correto, mantenha 310, prova 128.45 ou 127.5. Bom dia, senhor, identificação 370, vigilância radar. Desça até o 090, abaixo a critério do comandante, ele já está em contato bilateral com a Rádio Paquista. Desça até o 090, abaixo a critério do comandante, Desconheço o tráfego na sua rota. Frequentemente do centro, faça a escuta da Rádio Conquista. Com a Rádio Conquista. Então, 8084. 8084, chame agora em 1, 2, 8, 4, 5, House.